Daju je sutra ka huva, sada se osjeća i hoće. Daju je šuje, šuje, možu. Olua, olua. Amanheceu na encruzilhada, não tem mais volta que você ofereceu. O dia amanheceu na encruzilhada, não tem mais volta que você ofereceu. Arrependeu, bota a joelho no chão e tanta rua vai lhe dar o seu perdão. Arrependeu, bota o joelho no chão e tranca a rua vai lhe dar o seu perdão. Adotou meu pai, ali na terra da cidade. Adotou meu pai. Aqui na terra só se faz o que se faz. Salve, seu tranca-rua da cidade. Salve, seu tranca-rua. Salve, seu tranca-rua. Boa noite, boa noite. Salve, seu tranca-rua. E olha que ele veio mesmo. Seu tranca-rua. Salve, sua força, que eu salvo a minha. Boa noite, moço. Salva a sua força que eu salvo a minha. Seja muito bem-vindo em estar aqui no meu humilde congado, viu, moço? Boa noite, moço. Salva a sua força que eu salvo a minha. Para o Exu, Exu é muito barato. É um prazer muito grande. Muito grande pra mim ter você aqui. Tava te esperando, fui eu que fui te buscar. E aí você tá aqui. Pronto. É assim que funciona. As coisas funcionam desse jeito. É do jeito que é para estar escrito, é do jeito que é para ser. E Deus lá em cima, no plano espiritual, fazendo a doutrina maior e nós aqui obedecendo. Nossa. E você não tá aqui nem à toa, né, moço? Não é à toa. Tem o porquê e o pra quê. Sim. Agora sim, você vai ouvir um verdadeiro guardião falar com você. Olha. Verdadeiro. Que isso? Então vamos começar assim logo. É. Eu já gosto de Monel. Lá já mostro, como diz o outro, eu mato a cobra. E mostra a bengala. E tô mostrando a bengala. É, moço. Isso, então eu quero, pra mim, é uma honra. Uma honra minha. Uma honra ter você aqui nesse humilde congresso. Pra mim, você chegou no momento certo. É. Já tava te esperando. Já tava te esperando. Como é que já tava isso? Tudo programado, tudo arrumado. Certo. Então você não tá aqui caído lá daquela nave grande. É. Você não tá caído aqui. Não. Você pousou aqui. Que nem um passarinho. Nossa, e daqui o passarinho voa. Tem vários horizontes. Tem. E muitos horizontes vão ser abertos. A partir do momento que você adentrou nesse congar. É, conta um pouco dessa, de tudo que teve que acontecer para eu estar aqui. O povo acha que assim, o espírito não tem que trabalhar e a gente compra a passagem e vem. Não é assim não. Não é assim não, moço. É muita coisa que já está pronta, que já está escrito. Primeiramente, é igual eu falei, falo de novo. Sim. A doutrina maior, que é a lei maior, ela começa a agir a partir do momento que tem uma ligação sobrenatural. O que é sobrenatural? Aquilo que vocês não vê, que é o invisível para vocês. É o plano espiritual aonde nós, os guardiões, os Exu, as bombogiras, começa a trabucar. Porque nós somos da lei da... Como que vocês falam aquela palavra? Pera aí que eu vou me recordar dela. É a lei que Exu trabuca. Eu vou me recordar dela. Tá. Nós temos muito o que conversar. Tem. Ainda vai chegar um momento que nós vamos conversar sobre isso e vai chegar. Vai chegar. Ah, sim. Oculto. Oculto. Eita, lembrei uma palavra aqui. Fala pra gente. Direcionador do oculto. Direcionador. Sabe o direcionador? Exu é da lei do direcionador. direcionador. Se lembra lá no crédito que eu falei que eu não lembrava? É, isso. Direcionador. Uhum. Exu é da lei do direcionamento na vida de vocês. Uhum. Tá certo, então, seu Exu. Vamos deixar. Então vamos. Pra lá? Então, vamos. Pro Conga Grande? É. É. E você já conheceu aonde é esse lugar aqui, onde está firmado todos os orixá Exu, dos filhos da casa, da mãe do santo, e está eu firmado aqui em cima, que é o de Trabuco. Esses aqui são os que não trabuca. Esse aqui, que sou eu que trabuco. É firmeza. É, que são fundamento da Umbanda também. Fundamento e assentamento da Umbanda. É. Que é aquele que falam, que muitos falam, que teria que ter umas imagens. É, e aí? É, umas imagens de Exu, de Pombogira, de Marabô, de Macuenda. Eles teriam que tá aqui as imagens. Só que a minha lei é diferenciada. É. Eu não preciso colocar uma imagem, porque eu não acredito em imagem. Imagem é imagem. Tanto que eles colocam a imagem do Exu com chifre e rabo. E eu nem chifre e rabo eu tenho. Que isso? Eu sou um moço muito bonito, um moço muito elegante e nada de chifre e rabo. Então eu preferi que a minha moça fizesse com pedras que se chama Otá, que são pedras que você olha para ela e você tem aquela fé que ali tem um orixá Exu. Oi. Pronto. A sua fé, ela acredita, ela faz acontecer. Pode ser num altar, numa pedra. Pra você ver que a fé, ela é capaz de mudar muita coisa. Mudar. É o que você tá aqui, né, moço? É por causa da fé. Sim, é, tá, é bonito, tá vendo? É. Não tem nada aqui preto, não tem nada vermelho, tudo muito claro, tudo muito limpo. Limpo. Porque não é porque eu sou Exu guardião que eu tenho que tá no meio da sujeira, da nojeira, da porquice. Olha. Já começa por aí, ué. Já começa por aí. Porque muitos pensam assim, Exu tem que trabalhar no meio do lixo. Da coisa feia, da coisa mal cuidada. Não, eu não aceito. Nem aqui, nem na minha tronqueira, se aceita trabucar desse jeito. Eu não sou porco, eu não vim aqui para trabucar na sujeira. Eu gosto das minhas coisas limpas, das minhas coisas organizadas. Por quê? Porque a minha doutrina diferenciou. Tá certo? Esse espaço que a gente tá chama como, seu Exu? Esse espaço se chama creche. Eles falam de creche. Tem outros que é o fundamento de Exu. Tem outros que falam que é o fundamento de orixá Exu. Cada um, o ser humano, dá um nome diferenciado. Dá um nome diferenciado. É diferente da tronqueira? É bem diferente. Porque lá é diferente. Tem a minha imagem. Lá fica a minha imagem. Sim. Só que lá eu tô de véstia. Foi tirado o chifre. Foi tirado o rabo. Foi tirado o pé de porco, pé de cavalo, pé de vaca, sei lá, que pé que puseram. O meu pé é normal. Pé. Eu tenho pé, eu tenho mão. Eu não tenho chifre, eu não tenho rabo. Por que eu vou ter rabo? Eu não sou cavalo, eu não sou cachorro. Pra que ter rabo? Aí foi tirada minha moça e a moça velha. Começaram a mexer. Tiraram o chifre, tiraram o rabo, tiraram o pé de animal, sei lá que animal que é aquele. Tiraram tudo, colocaram uma veste em mim, colocaram essa camisa, colocaram essa calça, colocaram para mim um chapéu. É porque esse agora, esse aqui que eu estou usando, não é, eu não trabuco, não é de cartola. Meu chapéu é outro diferenciado, mas aceito. É presente? Tudo que é presente é bem aceito por Exu. Sendo bom e bonito, o resto não vale. É, porque eu não trabuco com coisa dada de resto. Porque eu não dou resto pra ninguém. Não dá. Eu não dou resto pra ninguém. Se quer um pataco, eu dou pataco puro, limpo, bonito. Então por que vai me dar coisa ruim, coisa feia? Eu gosto sim da coisa bonita. Da coisa bem vestida. Mas se você precisar de mim... Eu posso com a veste branca, eu posso sem cartola. No momento de ajudar quem necessita, eu não me importo com veste. Veste é o de menos. De menos. O importante é a espiritualidade. Olha. É aquele trabuco que se diz, eu estou aqui para trabucar, eu estou aqui para fazer a coisa certa. E tem muita coisa que eu quero falar para você. Por isso que eu estava te esperando. Vamos lá? Vamos lá, seu Exu. Por que o senhor sai de costas, seu Exu? Em respeito. Então também vou falar isso. É, em respeito ao orixá, porque eu não posso dar as costas pra eles, eles nunca dão as costas pra mim. Uhum. É igual o altar, né? Uhum. Isso. Tem que respeitar. Uhum. Daí o Exu, Exu é Motibá, salva a força de Checó demais, salva a força de Exu Mirim, salva a força de Maria Padilha, salve a minha força. Daí o Exu, Exu, meu ajudar. Se você quiser ir lá dar uma olhada lá, pode ir lá. É aqui que é a truqueira. Eu te dou a permissão. É? Eu quero que você mostre tudo. É? Não perca nada. Vou mostrar quando tiver de dia pra gente ver direito, tá, Sancho? Então tá, você vê o tanto que é bonito. É. Que é bem arrumado, que é bem tudo organizado. Boa noite pra quem é da noite. Boa noite. Bom dia pra quem é do dia. Bom dia. Salve a força do seu tranca, rua das almas. Salve a força de quem pode mais. Lá no Exu, Exu é muito bar. É, seu tranca rua. Vocês estão tudo aí, né? O zoião tudo aberto aí, prestando atenção, né? Tudo ansioso, tudo assim, feliz por esse momento. É. Eu falei pra vocês que ele vinha. É. E ele veio. Pronto, tá aqui. Cadê o meu de bebê? Seu Exu. Diz que o senhor sabia desse encontro há mais de 10 anos, seu Exu. Eita, moço. Muitas décadas. Eu não sei o tempo de vocês, que é diferente do meu. Aham. Mas tem muita coisa aí pra ser explicada. É, coisa boa. Nós já se conhecemos. Já? Nós já se trombamos, companheiro. Pô. Em outros cantos. Durante a encarnação ou no mundo espiritual? Não, em outras vidas. O meu de sentar, eu posso sentar no trono. Porque já deram pra todos sentar. Se que eu vou ficar em pé. Né? É. Deixa eu só puxar a mesa aqui do lado também. Qual você pode deixar também? Do lado aqui, eu posso ir em pé. Quero ficar bonito. Eu já sou bonito, né? É. Ficar mais bonito, para parecer mais bonito, é, para mostrar para esse povo que Exu, principalmente um tronado, um guardião, ele é mais bonito ainda. Uhum. Não pela aparência que vocês não conseguem ver, uhum, mas muito mais pela a luz que ele traz com ele, porque Exu traz luz. Depende de quem traz a boca, depende da doutrina, depende de quem quer evolução. Aí sim, aí esse trabuca, uhum, se eleva tanto a matéria como o espírito. Vamos lá, moço. Qual que é a sua curiosidade? É tanta curiosidade, né, moço? É sim. Você tava curioso para me conhecer. Tava. E eu? Não. Eu não tenho curiosidade de conhecer moço, né? Não. Se você fosse uma moça, é, até me tava mais curiosidade. Claro. Mas eu já te conheço. Já? É, já te conheço. Você não é estranho para mim? Não. Eu não sou estranho pra você, nem você é estranho pra mim. Uhum. Seu Exu, qual que é o nome do senhor? Tanca Rua das Almas. Das outras encarnações, Geraldo. Geraldo? É, Geraldo, nome de moço encarnado. Só Geraldo? Geraldo. Do quê? Não, aí eu não posso falar. Não. Que tem muita coisa envolvida, que tem alguns dos meus ainda por aí. Se escutar vai dar problema pra mim. Ixi. E assim, na Umbanda, é essa razão que vocês se apresentam como tranca-ruas e não com nome de encarnação? Ou tem outras razões? Não, moço. Eu vim de uma, vamos dizer assim, de uma linhagem, uhum, diferenciada. Uhum. Pra quem não sabe, não estuda, não tem a inteligência, uhum, que é um bando de burro, uhum, que só pensa em fazer e pensar que sabe demais. Tem muitos que falam demais e não sabem nada. Então vamos começar assim. Se você vai estudar, se você vai lá aguentar uma moça ou um moço falar na sua orelha, lá onde tem os estudos, você tem que estar prestes a aprender a coisa certa. Ou então nada vai te valer, sua caminhada lá dentro. E foi o que aconteceu comigo. Sou um dos Exu mais antigos da espiritualidade. Por quê? Porque o tempo meu de encarnado, tem muitas décadas atrás que eu reencarnei. Uhum. Mas aí não foi mais aceito. Não porque eu não quis, porque eu quis continuar o Exu, porque Deus, ele tem a missão para cada um. Uhum. Se você pode ajudar alguém, sendo espírito ou sendo ser humano, independente do caminho que você vai galgar, que você vai andar, uhum, você pode fazer os dois do mesmo jeito, igual. Uhum. O mundo de vocês é muito parecido com o nosso mundo, com o plano espiritual. Uhum. Lá também tem seus traidores, Lá também tem os seus governantes. Uhum. Lá também tem aqueles que gostam de puxar o tapete. Uhum. Lá também tem aqueles bons que se juntam com você para lutar pela mesma causa. Uhum. E lá tem aqueles que juntam para lutar contra você. Nossa. Igual aqui o mundo de vocês. O mundo de vocês é muito cheio de falsidade, mentira e enganação. Aqui você não pode confiar em ninguém, moço. Uhum. Aqui não existe amizade sincera. Uhum. Todos são falsos. Ou eles têm amizade com você para conseguir algo em prol deles, uhum. ou eles estão pensando assim, vou ter amizade, vou ter um carinho, vou ter uma atenção, mas eu quero algo em troca. Uhum. O mundo de vocês é feito disso. Se você me der, eu te dou. E se eu der, você também tem que me dar algo em troca. Uhum. Nada aqui é por sentimento, por amor, por respeito. Nada aqui é feito com o coração aberto, com vontade. Tanto eu te falo que eu sou um dos Exu mais antigo e já vi de tudo, em outras vidas e até em reencarnação, que eu já reencarnei. Mas como espírito, eu estou vendo muito mais. Uhum. Muito mais, moço. Eu estou vendo tanta coisa podre, tanta podridão, tanta coisa feia, tantas pessoas querendo ser uma melhor do que a outra, tantos querendo passar por cima, que eles não sabem nem o que é, eles não entendem. Uhum. Mas eu quero passar por cima. Não. E custe o preço que for. Pataco, nesse mundo de vocês, ele não tem nenhuma serventia a não ser fazer o mal pro próximo. É. Principalmente quando o próximo está galgando para a espiritualidade. Eu não digo em respeito ou não digo a falar de todos. Não estou falando de todos. É. Claro que existem muitos sérios, muitos que têm o seu pataco e ajuda, faz a caridade. Muitos que têm uma cabeça diferenciada. Mas a maioria das pessoas que vivem no mundo de vocês, porque Exu, Pombogira, são os que mais estão perto de vocês. Eu, como Tranca-Rua das Almas, eu estou sempre com a minha falange, com todos os Tranca-Rua, com todos aqueles que trabalham para mim, que eu sei que eu doutrino cada um do meu jeito, porque dentro desse congá não tem um que trabuca aqui que não é doutrinado por mim. Você vê, te dou um bom exemplo. Uhum. Ventania. É. E essa entidade, essa moça que veio no rapaz, sim, no moço. Você viu como que é a doutrina deles? É. Isso tudo já foi conversado. Já. Tudo já foi arrumado para isso acontecer. Uhum. Eles não falaram nada que é sobrenatural. Eles falaram aquilo que a doutrina ensinou para eles, uhum. o que eu ensino para eles, o que eu passo para eles de aprendizado, uhum. e cada um falou aquilo que é verdade. Uhum. Porque é o que está faltando no mundo de vocês. Nossa. Verdade. Nossa. Esses pais de santo, essas mães de santo, que pegam o congá para tomar conta, colocam uma corrente e falam assim, faz isso, se não fizer, eu solto meu Exu em cima de você. Bando de mentiroso, bando de enrolador, bando que gosta de fazer bonito para aparecer para o outro, porque não existe nesse mundo ninguém melhor do que ninguém. Só que infelizmente o mundo de vocês está assim, se o fulano lá do outro lado e o outro fulano do outro lado não dá certo por algum problema, por não gostar um da cara do outro, já joga logo o Exu para fazer maldade. Aí. Exu o quê? Exu o quê? Menos doutrinado? Menos evoluído. O Exu não, eles pegam um quiumba lá da sombra, da escória, e fala, vem cá, é você mesmo que vai fazer. E eles estão tá tudo doido para fazer mesmo, porque eles gostam do mal feito. Esse é tudo um bando de irresponsável, esse é tudo um bando de mentiroso. Eles chegam e começam a fazer a bagunça. Ainda fala que é Tranca-Rua das Almas. Sabe o que é a minha importância maior, moço, de você ter vindo aqui? Sim. A minha preocupação maior, qual que é? De você vim nesse lugar, sim. porque aqui sim você está falando com o Tranca-Rua das Almas. Nossa. E outra coisa que eu falo, que eu estou indignado, indignado, e só você para ajudar eu levar minha palavra. Nossa. Porque se eu for na cabeça de uma entidade, ou se eu for na cabeça de um pai de santo ou de uma mãe de santo falar, eles não vão acreditar que sou eu. Porque eles estão acostumados com nojeira, com porquice. Porque lá dentro do Zucongá, que você vai fazer as suas, o seu trabuco, as suas coisas, uhum. lá dentro tem uma nojeira tão grande lá dentro, feita lá, e quando eles aparecem aí, ó, aonde você tá pondo a minha cara aí, eles falam que eles é tudo bonzinho. É. Só que não deixa a oportunidade de falar mal de mim. de mim. De mim. Porque há poucas luas eu tive perto de você. Eu fui você fazendo esse trabuco seu. Eu vi um quiumba falando mal de mim. Agora, se ele destranca, por que é que eu tranco? Fala pra mim. Ele não entende o que que é tranca a rua das almas? O que que eu tranco? Eu tranco essa nojeira de vocês. Eu tranco esse mau humor de vocês. Eu tranco essa raiva de vocês. Eu tranco essa ignorância de vocês. Eu não tranco vida de seu ninguém. Eu não tranco caminho de seu ninguém. Porque o livre-arbítrio é de vocês. O livre-arbítrio é o que vocês caminham. É vocês próprios que trancam a vida de vocês. Aí vem, por culpa de mim? Por que que ele destranca tudo? Quem falou que ele destranca tudo? Então vem destrancar pra me ver. Porque se ele destrancar o que ele falou e eu, o que eu falei, que ele falou que eu faço, que eu tranco tudo, quem é ele para falar que eu tranco tudo, moço? Quem é ele? Eu não tranco nada. Eu tranco aquilo que vocês não conseguem fechar a boca de vocês. Eu tranco as ruas nessas noites que vocês caminham aí, que tem um monte de inimigo espiritual e material. É isso que eu tranco eles. Eu não sou de trancar caminho de ninguém. Não vou dizer para você que a minha doutrina não era diferenciada. Eu era uma entidade muito ruim. Eu fui é passado, é reencarnação, é muito tempo passado. Agora, se eu mudei a minha doutrina, eu quero que me respeitem. Principalmente esses quiumba, que não tem o que falar, não tem o que fazer e fica pondo culpa em mim. Esse tem que assumir os problemas deles, moço. Esse tem que assumir que eles não trabucam, que eles não fazem nada. E você sabe por que que muitas das vezes acontece isso? Por que, você achou? Porque muitas das vezes, sempre foi assim e sempre vai ser. Sempre será. Não tem como diz o outro, não tem diferença entre um e o outro. Porque a ignorância, a falta de humildade. Porque fulano vai lá, recebe um quiumba, um egum, e põe o nome de uma entidade qualquer. Eu vou pôr o meu não, vou pôr o nome de um, de outra entidade, de um Tiriri, de um João Caveira, de um Tiriri, de um Capa Preta, de um Sete Encruzilhada, e fala assim, eu sou o melhor, tranca a rua, cuidado com ele, que ele não trabuca para fazer nada na lei maior, ele faz tudo errado, ele tá lá é para acabar, para destruir. Por que que muitos têm essa impressão de mim? Isso. Por que que muitos peçam isso de mim ou peçam deles? Porque eu sou mais antigo. E eles sempre quiseram me derrubar. Isso não é só na parte espiritual, é na parte material. Quando eu era encarnado. Sempre foi assim. Fui mal? Fui. Tirei vidas? Tirei. Mas isso não quer dizer que alguém não possa mudar. Se eu mudei, quem é vocês para não mudar? Quem é vocês para não mudar? Eu só não quero, não aceito e proíbo a partir desse momento. Que você veio aqui com a finalidade de levar a minha palavra e o aviso que eu estou dando. Que eu estou dando um aviso. Eita. Eu estou dando um aviso. Sim, senhor. A partir desse momento, o próximo que falar que está com tranca a rua das almas e está fazendo mal aí no mundo de vocês e usar o meu nome, você não sabe o que, é que eu vou fazer com essa pessoa. Que vier fazer um diálogo. Ou com essa pessoa... Ou o quiumba que está no lombo dele. Eita, seu chu. Aí sim, você vai conhecer o verdadeiro tranca-rua das almas. Ah, seu tranca, mas esse senhor então é mau. Não. Briga de espírito não é na maldade. Não. Se ele está usando a maldade comigo, eu não sou preto velho. Eu sou preto velho? Não. Eu não sou. A minha doutrina é diferenciada. É. Causa e efeito. Aqui você faz, aqui você paga. E é assim comigo. Eita. Se você faz, você vai pagar. Como que paga? Causa e efeito, livre-arbítrio, você escolhe o seu caminho. Eu estou aqui para ajudar. Se você não quer minha ajuda, vai caminhar só. Mas lá na frente, você pode ter certeza absoluta que a ajuda que você não quis, minha, vai te fazer falta. É. Aí a maldade é minha. Não. Eu não tiro o que eu dou, moço. É. Isso é mentira. Eu não tiro o que eu dou. O que eu dou é para ser dado, é um presente. Se eu dou rodante, se eu dou casa, se eu dou um trabalho bom, se eu dou muito patata, é porque mereceu. Mas eu não vou lá e pego de volta. Porque o que eu dou é dado. E não acredite em entidade que fala, o que eu dou, eu tomo. Isso é mentira. Porque o que eu te dou, eu não te tomo, se eu já te dei. Aham. Mas quando diz assim, você tranca a rua, ele tem um jeito de pedir as coisas em troca. E se você não faz o que prometeu que ia fazer depois que ele fez a parte dele, ele te derruba. É o que eles falam. É, é o que eles falam. Eu quero ver provar. Eu quero todos esses que falam viessem provar para mim. Vem aqui, fala para mim que eu faço isso. E me prova, mas me prova. O que é me provar? É pensar assim, eu vou lá e vou levar quem fez o corpo tranca-rua, vou levar lá e ele vai receber o tranca-rua. Porque falar que é eu é muito fácil. É muito fácil falar que é eu. Muito, todos podem falar que é eu. Eu quero saber se é eu em verdade. E muitos por aí, muitos por aí, moço, não conhecem essa mudada, essa doutrina diferenciada que eu tenho. Muitos ainda pensam que eu sou aquele de décadas passadas, que era ruim, que cobrava, que ia atrás, que fazia por causa de pataca, ou por causa do marafo do pito. Só que isso mudou para mim. Eu não preciso fazer maldade para seu ninguém. Para mim ter o meu pito, meu marafo, você viu lá? Dentro do creche? Vi sim, senhor. Quantos eu tenho? E bom, moço. É. Bom. Tudo coisa boa. Que eu ganhei por ter feito algo bom para alguém. Por ter feito um desmanche de macumba. Por ter feito, trazido uma saúde. Por ter resolvido uma papelada de advogado. Por ter feito algo em prol de alguma coisa. Do relacionamento que tinha acabado. Coisas boas. Eu ganho de presente. Eu não preciso de fazer nada de mal para você. Me dá algo que eu gosto. Isso era uma doutrina passada. Porque, para falar a verdade, eu penso hoje, no momento, agora, nesse momento, eu já fui o Quiumba. Para falar com você, eu já fui o Quiumba. Já. Porque hoje eu paro e vejo como eles trabucam, como eles querem, por pouca coisa eles fazem, o inferno na vida de alguém, por pouca coisa, eu já fui o Quiumba. Eu posso ter sido considerado o Quiumba. Não estou aqui para ser falso nem para mentiroso. Não estou aqui para mentir para ninguém. O que foi, foi. Mas tudo tem mudança. E isso eu mudei. Mudei por quê? Por causa da lei maior. Eu vim trabucar pela lei maior de Deus Todo-Poderoso. E aqueles que falam que Exu não fala o nome de Deus, eles são tudo porco. Porco do lixo. Do lixo. Porque eu falo o nome de Deus. E se você quiser falar, fala também o momento que você quiser. Te dou a liberdade, você tem a liberdade para falar quantas vezes você quiser. Você sabe por que eu fico nervoso? Eu tô vendo. É, você sabe por que eu fico nervoso? Eu fico nervoso com a mentira e com a falsidade. Eu não aguento, esse mundo de vocês é muito falso. Esse mundo de vocês é mentiroso. Esse mundo de vocês é enganador. E tem muitos que caem nessa mentira e nesse engano. E estão presos nessa teia de aranha pro resto da vida. Nossa. Resto da vida deles. Porque eles são sérios. Mas se eles me escutar o que eu tenho para falar, e eles prestar atenção em cada palavra que eu falo, eles vão saber do que eu estou falando. Ô, Sr. Garruz, essa emoção contra o que eles falam é bem clara. E aí as pessoas perguntam, tá, mas se o seu tranca não gosta e o Exu já conhece o que estão fazendo em nome dele, por que na hora que fez ele já não foi lá e já não acabou? Eu não posso mexer. Fechou o barraco. Não posso. É o livre-arbítrio. Eu respeito. Eu caminho na lei maior, não é, moço? Olha. Eu caminho na lei de Deus. Sim, sim. Eu não caminho mais com as minhas pernas, porque quando eu caminhava com as minhas pernas, eu já tinha derrubado tudo. Já? Já, porque eu já derrubei muitos. Ixi. Quando eu trabucava com a minha lei, que eu fazia a lei, eu pensava que eu era melhor do que Deus. E não existe quem é melhor do que Deus. E ai desses que fala aí que não pode falar o nome dele. Ai deles. Ai deles, que eu tenho dó deles. Tenho dó tanto da entidade que ali está se passando por uma, e tenho dó de quem está dando seu aparelho com a entidade mentirosa. Eu tenho dó. Aí sim é a lei de Deus que vai pesar sobre eles, não é eu. Agora, quando eu era do jeito que eu era, moço, eu não engolia nada. Eu não tinha paciência com esse tipo de coisa. Eu não trabucava do jeito que você está vendo eu aqui, não, moço. Eu era completamente diferente. Eu era igual ou pior do que esse que você faz aí, o seu trabuco. Olha. Era quase igual ou pior. Você entendeu? Por isso que eu falo, se quer, moço, muda. Se quer, faz por merecer. Se quer, toma um rumo na vida. Só que tem muitos que pensam que eu tô fazendo errado e eu não ganho nada. Deus não tá vendo. Eu tenho meu grande dinheiro, eu tenho meu grande rodante lá, o bom carro, a boa casa, eu tenho uma vida de luxo. Deus não tá vendo que eu tô fazendo errado. Engana-se. Engana-se. Porque Deus não dorme. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. E no momento certo ele vai cobrar. Vai cobrar. Mas o cobramento, como que é? A cobrança dele é diferenciada. Bem diferenciada. Ele tira tudo que você tem, põe você para começar, igual criança quando está começando a andar. Para aprender a dar valor naquilo que você tinha ou que você perdeu. É assim que funciona. E Exu, como gira, está trabucando nessa lei. Eles estão trabucando, sabe por quê? Exu Mirim também está trabucando nessa lei. Muitos aí falam de Exu Mirim, que é isso, que é aquilo outro, que é uma criança que não tem respeito, que é isso, que falta com respeito com todos, que levanta a roupa das moças, que fala palavrão. Mentira! Mentira! Mentira! Quero que me traz um desse aqui. Quero que me traz um desse aqui para me olhar na cara dele, chamar de mentiroso e falar: sai daí, seu Quiumba. Sai daí, que você está usando do nome de uma entidade que não é, e você está aproveitando. Ou às vezes é o puro médico. Um médico que está querendo aparecer para os outros terem medo dele. Só que eu não preciso de trabucar para pôr medo de ninguém. Você. Eu sou assim. Eu sou assim com você, eu sou assim com eles, eu sou assim com a minha corrente. Só não sou assim com quem não me conheceu ainda. Porque muitas das vezes é melhor você ser do jeito que eu sou, sincero, forte, positivo, do que você ser sincero, fraco e mentiroso. Isso para mim é absurdo. Isso para mim é absurdo. Ou então chega na sua frente, dá um de bonito, dá um de todo charmoso, de falar bonito, e quando você sai, vai saber lá se não joga o pó assim nas suas costas. Que é isso? Senhor Tranca-Rua, eu já falei nesse trabalho com algumas entidades que se apresentaram com o mesmo nome do senhor. Tem muitas. E o senhor conhece esses espíritos com quem eu falei? Conheço. Conheço. Todos, conheço todos. Para te falar a verdade, qual é o trabuco seu que você está falando comigo? Diálogo com os espíritos. Não, qual? É o 1, é o 2, é o 3, é o 5? Não, já passou do 460. Não vou saber. 460 mesmo, quase perto de 500. Isso. É isso? É, quase. E esse tranca-rua seu, eu te faço a pergunta. Você já viu algum parecido comigo? Não. Então você pega e joga tudo fora. Que é isso? Tudo fora. Joga tudo no lixo. Ou melhor, joga no lixo não, põe fogo. Que é melhor para sumir da sua vida. Para nem lembrar que você fez algum trabuco desse. Ah, seu tranca, mas o senhor não tem humildade. Humildade? Humildade com quem quer me ferrar? Humildade com quem quer acabar com o meu nome? Por que tipo de humildade é essa? Por que eles não chegam lá e falam: eu vou trabucar com tranca-rua das almas e traz eu? Se tranca-rua das almas é tudo da mesma lei. Por que não chega lá e trabuca que nem eu, moço? Por que fica inventando conversa? Fica inventando conversa fiada, fica mentindo para quem põe o olho nessa coisa sua aí. Para quê? Para parecer que é melhor do que os outros? Para parecer que eu sou o grande tranca-rua das almas? Grande para quem? Porque para mim não é. Para mim não é. Porque não é bonito você aparecer nessa coisa sua aí, dizendo que você é o ruim, é o mal, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E vai ver, não faz, faz pior, bem pior, porque é muito bom para falar aí. Só que eu quero ver um falar que nem eu, ser moço para chegar e assumir o que é na frente dessa coisa sua aí e falar o que é. Isso eu quero ver, porque muitos têm aquela coisa que beleza, eu sou bom, eu não faço maldade, a minha doutrina é diferenciada. Mas quando você pergunta algo que chama a atenção desse, eu já vejo na hora a resposta. Não, se precisar de mim, eu acabo mesmo. Eu acabo porque me fez mal. Porque falou algo do meu médium. Mas se falou mal do médium, que é um médium, não presta. Por isso que falou mal. Ah, ou porque não respeita a religião da Umbanda. Umbanda é uma coisa. Falar na Umbanda, todos falam. Eu quero que fala, para de falar o meu nome. Isso que eu quero, para. Chega, cansei. Não tem mais paciência. Chega, por que que não põe culpa no Ventania? Por que que não põe culpa no Veludo, no Sete Encruzilhada, no Tiriri? No Tronqueira, por que tem conta no meu nome? Tudo é tranca-rua, tranca-rua. Se vai lá na igreja, lá, explica lá, como é que você chama? Tranca-rua. É. Se vai lá não sei aonde, como é que é seu nome? Aí o médico vai lá numa festa lá, enche a cara de marafa. É. Esprita lá dentro da festa, passa uma vergonha danada. Como é que é o seu nome? Tranca Rua das Almas. Eles não conhecem outro, eles não sabem de outro, não. É só eu. Por que é que tem que ir só em cima de mim? Aí é por isso que quando tem uma festa aqui no Congá, quando tem algo assim que assistência tem que dar, quando eu falo Tranca Rua vai vir, todo mundo corre. Mas não é porque me viu trabucando. Não é porque me viu. Os que correm são aqueles que não me viu. Uhum. Porque já ouviu alguém falando de mim. Uhum. E mal. Quando que vão parar a falar mal de mim e começar a respeitar o meu trabalho? É, sim, não é assim, moço? Sim. Não adianta falar mal de uma coisa que você não conhece. É. Se você nunca veio dentro de um congar, viu rua trabucar, como é que você vai falar mal? Porque o outro lá falou que eu faço isso, que eu faço aquilo outro, que eu faço... Tem muitos aqui da assistência que pensavam assim, quando chegou, foi me conhecer, não, porque tranca a rua, eu tenho medo, mas eu vou lá com curiosidade. E quando chegou aqui, deparou comigo, na doutrina que eu estou, se assustaram. Agora os outros, vai trazendo outros, vai trazendo outros. Mas tem uns que ainda tem um receio muito grande. Quando fala tranca a rua das almas. Mas é por causa dessa anarquia, essa bagunça, que esse faz com o meu nome. Para de falar no meu nome. Vou avisando. O seu dragão, o senhor deu esse aviso e falou que a partir de agora não vai passar barato. Não, não vai. Não vai, não vai. Chega, cansei. Não vai passar. Os que fizeram, já fizeram, tem gente voltada. Porque se eles pudessem explicar de novo, eles iam desmentir. Tudo que eles falaram. Mas, a partir desse momento, o próximo que falar no meu nome, a lei maior vai ser feita. Vai ser feita. Porque eu vou dar um jeito de chegar num plano mais elevado, porque eu posso ir. Eu sou tronado, eu posso ir até um plano mais elevado. Para você ver como que eu tô galgando aquilo que eu quero. Sim. Eu não vou parar por aí, moço. Eu não vou. Eu quero ir, eu quero levar, eu quero elevação espiritual tanto para mim, tanto para minha moça, que é essa que eu trabalho com ela. Ela também tem muita coisa para aprender, eu também tenho muita coisa para aprender. E vamos aprender juntos, dois. Só que eu vou e vou pedir ajuda de quem pode mais. Quem pode mais? Quem? A lei maior de Deus. Aí sim, eles vão parar de falar meu nome. Vou inventar outro para falar. Claro. Chega de falar meu nome. Claro. Então tá certo. Mas, senhor Exu, o que, que é que então que tem hoje que não tinha antes que vai permitir o senhor agir? É que já encheu o saco? É isso? Chegou num ponto que não dá mais? Ou porque agora o trabalho que eu faço vai alcançar mais gente e vai fazer maior estrago? É. Vai fazer o estrago. Vai? Vai. A partir desse... A partir do momento que muitos veem o que eu tô falando, vai fazer um estrago para melhor. Você pode ter certeza disso. Você já teve um estrago para melhor? Porque tem estrago para pior. Tem. O seu vai ser estrago para melhor. É. Ou melhora tudo ou desanda tudo. É. Mas eu tenho certeza que vai ser um estrago para melhor. Para melhor? Bem melhor. Você agora vai ficar mais... Não é bem, você vai ficar mais enjoado. Você vai ficar mais seletivo. Vou. Você vai ficar mais seletivo. Vai ser o senhor agindo. Certo, porque uma coisa é você fazer sem a proteção de tranca-rua das almas. Eita. Outra coisa é você fazer com a proteção de Tranca-Rua das Almas. Uhum. E a partir dessa lua que você está falando comigo, seja muito bem-vindo de novo. Sim, senhor. Eu falo para você, moço. Uhum. Você só vai fazer com quem é merecedor do seu trabuco. Uhum. Não é esse que quer aproveitar para fazer. É igual você fala. É. Tem uma coisa que você falou que eu não concordo com você. Você vai me perdoar. Eu pode. Não concordo. Tá certo. Pode não falar. Concordei. Pode falar. E eu sou muito sincero com isso. Tem que coisa que eu não concordo. Eu não posso concordar porque você está dentro do meu congado. Isso, mas pode falar. Você falou uma coisa que, na minha lei, eu não vou levar isso como um... Porque você é uma pessoa muito humilde, moço. Uhum. Você tem um coração muito bom. Uhum. Então, você nunca foi Exu e nunca vai ser. Uhum. Então, aí a diferença de uma coisa para outra. Sim. Eu conheço o bem, o mal e o mais ou menos. Uhum. Então, eu conheço todos os caminhos. Certo. Então, quando você falou que eles fazem o trabalho deles... E que você respeita, porque você não está aqui para condenar um quiumba, um egum, eu não concordo com você. Sim. Sabe por que eu não concordo? Por quê? Porque se você não for seletivo, sua vida vai virar uma bagunça que nem a deles. É. Você entendeu? Sim. E se você não puder colocar na sua cabeça que você tem que fazer o melhor com quem é melhor, como é que você vai querer chegar onde você vai chegar? Isso. Se você se mistura com lixo, você vai ser lixo. Você vai me perdoar o que eu estou te falando. Não, mas tá certo. Mas eu sou sincero. É. E você veio aqui para escutar a sinceridade. Você não veio aqui para ser enganado igual várias vezes você já foi. Eita. Então não é porque você está aqui fazendo o trabalho que eu vou passar a mão na sua cabeça também, não. Não, tá certo. O que é certo, o que é errado, é errado. É. Não, você tem que ser sim. Principalmente pela sua mediunidade. Uhum. Você tem uma mediunidade muito bonita. Uhum. E você sabe diferenciar o que é uma entidade e o que não é uma entidade. É. E esses que se passaram... por Tranca-Rua, por não sei quem, são quiumbas e você está dando força para aquilo ali continuar. É. E não pode, moço. Não pode. Você não pode deixar o mal agir e crescer. É. Porque eles vão crescendo, eles vão achando que está certo. É. Se não tem um Tranca-Rua das Almas para falar que isso é tudo um bando de mentiroso, você não vai falar. É. O outro não vai falar. O outro também não vai falar. Se o Pai Jacó não fala, outro preto velho também não fala. Eita. Você entendeu, moço? Sim. Aonde está a diferença? Sim. Porque se você tem um mal, se você tem uma doença. Ah, o médico falou para você que você tem poucas duas de vida. Ou então, é assim, um exemplo bom que eu gosto de dar, do pito. Para esses que gostam de pitar, é igual a minha moça. É assim, pita, sabe que vai desencarnar com algo muito ruim. Uhum. Pode ser considerado como suicídio, conforme desencarne, pode ser. Sim. Pode ser considerado como suicídio. Uhum. Aí o que acontece? Vai chegar lá e vai ficar me chamando. Ô, seu Tranca, eu estou aqui. Bala, eu também estou aqui. E aí? Você fez a sua parte? Porque eu sou uma entidade dela, eu sou um guia de trabuco dela. Mas eu não posso passar a mão na cabeça dos erros dela. Uhum. E ela sabe que ela está errando. De fazer o uso do pito. E ela sabe que se desencarnar com algo pelo pito, é claro que ela vai ter que pagar. Que vai ser considerado como suicida. Se ela está cansada de saber. Aí depois não tem que pedir minha ajuda. É igual você. É. Se você sabe que você está fazendo um bom trabalho, então usando da sua humildade, da sua ingenuidade, para crescer em cima disso, mentindo algo, fazendo algo para mentir, é como se você estivesse pitando, igual ela está fazendo, sabendo que vai desencarnar. Uhum. Você entendeu? Uma coisa parecida com a outra. É. Aí quando desencarnar, vai pedir minha ajuda. É. Eu não vou poder te ajudar. E você é a mesma coisa. Quando você afundar, eu não vou poder te ajudar. É. Porque você está cooperando para isso. Sim. Então é uma coisa que eu estou te dando um bom conselho. É. Seja seletivo. Sim. Eu estou te falando. É. Eu sou Tranca-Rua das Almas. Uhum. Eu não estou aqui para mentir para ser ninguém. Quem quiser fazer o teste comigo, pode vir o momento que for o que eu estou esperando. Nossa. Faça qualquer teste que quiser. Quer que eu pise em vidro? Piso. Quer que eu tome sei quantos marafos? Tomo o mais forte que tiver. Mas eu passo no teste. Eu quero ver se esses que estão fazendo essa palhaçada aí fora passam no meu teste. Uhum. Que aí tem meu teste, né, moço? Tem. Meu teste não é tão simples igual o teste que eles vão fazer. Eita. Vamos ver se vai passar. Eita. São poucos que passam. Poucos. Assim, já que o senhor falou disso, quando eu sou convidado para ir para algum lugar, naturalmente a gente pede que tenha o médium uma conduta moral respeitável. Ah, e não tenho tempo de ficar visitando, prestando atenção na vida dos outros. É, ficar visitando o terreiro dele durante um mês para saber alguma coisa. Eu sei. A gente vai por indicação de quem já conhece. E quando eu chego lá, seu Tranca, o que eu quero levar para eles é um respeito de humano para humano. E o confiar no fio do bigode também. E outra coisa, eu quero, assim, seu Tranca, que as pessoas comecem a perceber que o diálogo com os espíritos, o Jefferson, não é o cara que seleciona os melhores médiuns, porque daqui a pouco todo mundo vai achar que no diálogo com os espíritos só tem os melhores médiuns do mundo e todo mundo vai querer participar para ser reconhecido como médium bom. Eu sei. Né? Eu sei. Como é que eu vou chegar num espírito, seu Tranca, e fazer ele falar assim, olha, o senhor vai me dar uma prova que o senhor está incorporado? Agora você vai ter como fazer. É? Porque eu vou estar junto com você. Então. E vou usar a sua mediunidade para te avisar. Fala. Coitado de você, parou de trabucar. Vai ser tão difícil você achar um no meio disso tudo aí que compensa o seu trabuco. É. Porque você perde muito seu tempo com quem não presta. Exato. Você entendeu? Sim, entendi. Eu tô falando em relação a tempo. É. Seu tempo é precioso. É, sim. Muito precioso. Para você e para Deus. Sim. Deus quer que você tenha assim tempo para fazer com quem merece ser feito. Uhum. Isso aí que você faz é um trabalho muito bonito. Sim. Mas é sério, isso não é brincadeira. É. Aparecer aí e falar o que eu falei, são poucos que têm coragem. É. Porque quer ser uma coisa que não é. Quer aparecer uma coisa que não é. Uhum. Não vou dizer todos. Falo de novo. Sim. Não estou dizendo todos que você já fez. Uhum. Mas, de tanta rua das almas, você vai me perdoar. Você está mal. Muito mal. Você pode ter tido uns mãozinhos aí, capa preta, uhum. Os pretos velhos, uhum. Sete cruzilhadas, umas moças também. Uhum. Poucas também, né? Muitas também. Uhum. Agora, tranca a rua das almas, não sei que diacho uhum. que eles têm. De falar que sou eu. Eu sou eu. Eu tô aqui. E se você quiser fazer qualquer teste, pode falar agora pra mim que eu faço. Qualquer um você pode me pedir que eu faço. Que eu não tô aqui pra enganar ninguém, moço. Eu quero provar pra esse povo que tá aí, de olho em mim, que muitos falam que é e não é. E ficam usando meu nome. Para de fazer sujeira e por culpa de mim. Para de fazer anarquia e falar que sou eu. Isso é que eu quero que pare. E é por isso que você veio, por esse intuito. Olha. Foi por isso que você veio. Sim. É importante, preto velho? Mas Jacó deixou você de boca aberta. Oh, porque te falou muita coisa bonita que você nunca ouviu de nenhum preto velho. E está esclarecendo muita coisa que para você é novidade. E a mesma coisa eu te falo de todos os outros, da moça que veio, da rainha da sete, veio o Ventania, e vai vir mais, moço. Uhum. Vai vir mais. Uhum. Muita coisa vai te surpreender. Uhum. Só que, igual eu falo, se você tiver essa cabeça boa, que você é muito inteligente, você é tão inteligente que você chega a ser burro. Então, não. Isso é certeza. Sim. Tem muitos que é tão inteligente que chega a ser bem... É. Bem burro, de tão inteligente que é. Uhum. E você é um desses, uhum. Muito inteligente. Uhum. Você tem um caminho uhum. para você percorrer uhum. que está aberto. Uhum. Só que, infelizmente, tudo tem suas dificuldades. Uhum. É igual você falou, seu Tranca, como é que eu vou descobrir? Uhum. Eu não posso saber disso antes. Uhum. Você não podia descobrir. Uhum. Agora você vai poder descobrir. É. Agora você vai poder. Uhum. Que agora sim, você está com o tranca-rua das almas do seu lado. E outra coisa, sim. Pelo tanto que você conversa com esses outros, tantos que você já falou, era para você não andar, era para você levitar. O que o senhor quer dizer? De tanta proteção que você tinha que ter. Por todo esse trabuco seu. Porque não é obrigação sua você fazer isso que você está fazendo. Você está fazendo um favor para nós. Espírito. Você sabia que o favor maior é seu do que eu para você? Não, não, senhor. Não, eu considero assim. Uhum. É muito mais importante você me dar essa oportunidade que poucos me dão. Uhum. Poucos nem sabia que Tranca-Rua das Almas estava aqui nesse congá. Uhum. Verdadeiro Tranca-Rua das Almas. Estava uhum. aqui nesse congá. Uhum. E através de você, uhum. vários e vários e milhões vão saber uhum. aonde que eu estou. Uhum. Então eu usei da sua inteligência, uhum. eu usei da sua capacidade, uhum. eu usei do que você tem de mais importante, que é o jeito de me colocar aonde eu preciso ir. Isso. Para provar para muitos quem eu sou. Uhum. Agora, você pensa, moço, para e raciocina. Uhum. Você vai pensar, passar pela sua cabeça que em momento nenhum você vai vir aqui e sair desprotegido. Uhum. Você não vai sair desprotegido. Uhum. Uma, que você não vai sair desprotegido, que eu não vou nem pensar uma vez em te deixar você só da agora pra frente. Nem um momento. Eu tenho que estar na proteção sua mesmo. Você entendeu? Sim. Preto velho é outro que não vai desgrudar de você. Oh. Agora, por mais que você faça esse trabuco bonito, sim. esse trabuco, como ele fala, bonito, é. Bonito pra é. Nós, uhum. importante, respeitoso, como é que pode? Como é que você fala pra mim, você vira pra mim e fala assim, seu Dranca, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Não. Não. Isso é errado você falar. Que isso? Que o importante para mim uhum. é o ser aqui. Uhum. Que é através de você que isso vai crescer. Uhum. E ruim daqueles que pensam o contrário. Uhum. Ruim, pior para aqueles que pensam o contrário. Uhum. Porque você, através de você, uhum. é que vai chegar o que nós precisamos de uhum. chegar. Aonde precisa de chegar. Então você é muito importante para nós. Senhor. E a partir desse momento, você é um protegido meu. Nossa. E há de alguém que mexer com você. Eu já estou avisando também. Quando o senhor faz um aviso desse, com tempo, para a pessoa pensar antes de fazer, o senhor meio que dá uma jogada com a lei, né? Porque ele falou assim, olha, eu avisei, agora ele está fora da lei, eu posso agir. É isso? É mais ou menos assim. Só que eu não ajo também fora da lei. Então. Eu não posso. Isso. Só que eu estou dando um aviso. É. Né? É. O certo não é você dar um aviso. Isso. O certo não é você chegar e falar, ô moço, uhum. não vai por esse caminho aí não. É. Que lá na frente uhum. tem um monte de cobra e eles vão te picar. Isso. De tudo quanto é lado, você não vai conseguir sair de lá. É. Aí o moço pega, como você, como tem muitos que é difícil de escutar algo. Vai lá e é picado. Aí fala, seu Tranca, por que, que o senhor deixou? Se o senhor... Eu avisei que você ia ser picado. A lei maior agiu. Entendeu? Sim. É isso que eu estou falando. Da lei maior, a lei de Deus. É. Que nem tudo no mundo de vocês é Exu, Pomogira e Exu Mirim. Uhum. Nem tudo. Tem que parar com essa mania de falar que se a vida não vai bem, é Exu. Se a vida amorosa não vai bem, é Pombogira. E se eu virei um drogado, um vagabundo, um ladrão, é Jumirim. Para com isso. Para. Tira essa coisa da cabeça que o mundo de vocês espiritual está mudando. Está uhum. tendo uma diferença, um ciclo muito diferenciado. Uhum. E ninguém parou para perceber que quem reina essa década grande de vocês é Ogum. Ogum que está reinando. E qual que é Ogum guerreiro? É o que é da lei maior dos Exu. Uhum. É ele que toma conta dos caminhos. Uhum. Então não adianta vocês pensar que algo vai sair errado, que algo vai ficar oculto. Uhum. Ah, sim. Oculto. Uhum. Oculto. Eita, lembrei uma palavra aqui. Fala pra gente. Direcionador do oculto. Direcionador. Sabe o direcionador? É. Exu é da lei do direcionador. Se lembra lá no crédito que eu falei que eu não lembrava? É, isso. Direcionador. Uhum. Exu é da lei do direcionamento uhum. pra vida de vocês. Uhum. Falei que eu ia lembrar? Qualquer Fala. Momento ia sair. É. Porque assim, quando o senhor chega e fala, não façam mais isso, a pessoa vai e faz. Uhum. Ela usou o livre-arbítrio dela. Mas sabendo que vai quebrar a cara. Mas mexeu com aquilo que é seu também. É, moço, porque nós estamos aqui para ajudar, não é? É. Eu estou aqui para ajudar quem me procura. Uhum. Se quer um conselho, uhum, pergunta para mim. Olha. Se tiver certo, eu vou falar. Se tiver errado, eu vou falar também. Sim. Você entendeu? Certo. Tem muitos que chegam aqui para fazer um particular comigo, chega na minha frente e quer ouvir coisa bonita. Ixi. Se eu não tenho coisa bonita para falar, é, eu vou falar o que é certo. É. O que é, se é errado, se é feio, se é faz tudo errado, eu vou falar. Uhum. Aí a pessoa sai daqui me excomungando, porque não veio aqui para ouvir isso. Uhum. Aí chega lá, quando demora umas duas, para e pensa. É, moço? Fala assim, eu sei por que ele falou isso. Uhum. Eu sou assim mesmo. É. Só que não acredita que é. Uhum. Só que enquanto eu não falo na cara, uhum, e acordo, porque muitas das vezes, moço, eu estou falando algo para alguém, para aquela pessoa acordar e não cair no mesmo erro. Porque todos vocês estão aqui para trabucar, para elevar espiritualmente, para conseguir pagar os erros do passado. Uhum. Então, se eu estou aqui para ajudar você, o uhum, que eu vou ficar passando a mão na sua cabeça? É, para você cair no mesmo erro e depois pôr a culpa de mim? Então, pronto, põe a culpa de mim, você não cair no erro. É. Porque de qualquer jeito é assim. É. A culpa vem sempre de quem? Exu e Pombogira. É. Exu e Pombogira. São os culpados de tudo. Uhum. Aí tem que tirar também esse preceito. Uhum. Eles falam preceito, essa coisa da cabeça de cada um. De falar, de pensar que Exu é o causador da destruição da vida de vocês. Eita. Eu não estou aqui para destruir nada, moço. Nada. Eu estou aqui para construir. Uhum. Eu só preciso que muitos me escutem. Uhum. Isso eu preciso. É. Que muitos entendam que eu não estou aqui para destruir nada. Eu sou um enviado de Deus. Uhum. Ah, mas Exu não pode ser enviado de Deus. Se ele é um capeta. E quem falou que eu sou um capeta? E me prova. Me prova que eu sou um capeta. Uhum. Falar é fácil, eu quero ver provar. Nossa. Capeta é aqueles quiumba, aquele segundo que fica lá no buraco. Atazanando quando vem na terra fazer as nojeiras que eles fazem. Esses são o verdadeiro capeta. Uhum. Aí ninguém chama eles de capeta, porque eles chegam lá e dão o nome de alguma entidade. Eles não usam o nome deles. Eles não usam, eles não é capaz de usar. Pra falar a verdade, nem nome eles têm. É que um e pronto. Nossa. Ô, senhor Exu, se o encarnado tem o livre-arbítrio de trazer uma quiumba e se passar por tranca-ruas, o quiumba pode muito bem ser prendido pelo senhor. Isso não devia ter dificuldade para o senhor? Eu já aprendi muito, já não está cabendo lá. Já não está cabendo. Uhum. Tanto que está sendo preso. Uhum. Mas é igual o mundo de vocês. Uhum. É assim, moço, presta atenção. Senhor. Plano espiritual. É igual o mundo de vocês. Tem uns lugares evoluídos, que só tem quem tem o dinheiro, que vocês falam que é outro nome, né? Como é que é o nome que vocês dão? Quando só tem rico, rico. Que vive ali. É. Aí tem na favela, uhum, que só mora os pobres, os faveleiros, que tá ali tudo, como diz o outro, morando em cima do outro. E pensando que está vivendo bem e está agradecendo a Deus por estar num canto cobrindo o sol e a chuva. Nossa. E tem outros que estão ali, caminhando, que não tem lugar nem de ficar. Uhum. Caminhando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, sem rumo e sem parada. Lá no plano espiritual, o umbral, ele é pior do que esses vivos aqui, esses seres vivos aí, esses vivos que ficam caminhando sem rumo. Lá tem o plano inferior, que eu vou lá, eu posso chegar lá. Uhum. Eu posso chegar lá porque eu já, igual eu te falei, uhum, eu já trabuquei na lei, uhum, bem embaixo, vim galgando e subindo. Estou evoluído? Estou, mas tem muita coisa para me evoluir. Só que eu não aceito mentira e falsidade. Uhum. Isso eu não aceito. A minha capa pode esconder tudo, mas a mentira e a falsidade não esconde. Uhum. E aí eu vim vindo, vim subindo. Uhum. Então eu posso ir lá aonde ele está, uhum, que eu vim de lá, não é assim? É. Então aonde eu vim é igual você. Sim. Você veio de um canto. É. do lugar onde você viveu. Uhum. Qualquer momento você pode voltar lá, sim, que você vai ser bem-vindo. É. Não é assim? É, sim. Só que quando eu vou lá, eu não sou bem-vindo. Ah. Por que eu não sou bem-vindo? Porque eu mudei a minha doutrina. É. E eles todos sabem disso. Uhum. Todos eles sabem, porque espírito sabe de tudo. Uhum. Tem muitos espíritos que estão até sabendo que você já está aqui. Uhum. Você já viu duas amostras, né? É. Que já estão sabendo que você já está aqui. Já estão. Então, assim, não tem nada oculto para espírito nenhum. Uhum. Não tem nada oculto. Claro. Para nenhum espírito não tem nada oculto. Tem espíritos que estão sabendo que eu vim aqui fazer o diálogo nesse lugar, nessa casa. Já sabe. E que estão se contentes. E já está escutando é muita coisa. Que eles não queriam nunca escutar. E vou te falar mais uma coisa. Uhum. Tentaram me segurar. Que é isso? Para que eu não viesse também. Uhum. Só que eu falo para você. Uhum. Como que eu não saio, moço? Como que eu não dou conta de sair? Uhum. Se eu sou o dono desse lugar. É. Uhum. Pode tentar, pode fazer o que eles quiserem. Eles não conseguem. Uhum. Por isso que eu falo. Uhum. Isso depende muito uhum. de quem trabuca. De como se trabuca e de como está a cabeça da minha corrente. Que a minha força vem de mim e vem da minha corrente. Uhum. Vem de mim, vem da minha moça e vem da minha corrente. Uhum. Se a minha corrente fraquejar, se a minha moça fraquejar, aí eles me pegam. É. Que eu vou ficar fraco, não vou? Vai. Eu não vou ter a assistência que eu preciso para isso. Uhum. Então eu tenho que lutar contra isso, eu tenho que pôr. Moço, é um batalhão de soldado uhum. me cobrindo. Fica até bonito de se ver. Fica. Pra chegar em mim, uhum. não tem jeito de chegar em mim. Entendi. Eu tô em volta de tanto soldado, de tanto armamento, de tanta ajuda, que até chegar em mim não tem como chegar. É. Que a proteção é muito grande. Uhum. Que eu preciso disso. Eu precisava disso. Uhum. Viu, moço? Então não é à toa. É. Então assim... Eu avisei. É. Eu avisei com a corrente. É. Avisei tudo para eles. Falei, ó, vai acontecer isso e vai acontecer isso e isso também. Já estava tudo avisando. Uhum. Isso nada para mim é, é novidade. Uhum. Eu já estava esperando. Já. E, ou seja, esperando que eu viesse para fazer o diálogo. E viesse muita coisa junto com você. Comigo? Não, você assim, modo de falar. Sim. Depois de começar o trabuco, ia vir muita coisa acompanhando uhum. esse trabuco seu, pelo que é falado aqui. Pelo claro. Que eu vou falar, pelo que o preto velho falou, é. Pelo que as outras entidades vão falar, é. Já falaram também. Isso. Então, assim, eu já sabia que junto com você, eu digo assim, junto é, que vai chegar tudo no mesmo momento, está chegando tudo no mesmo momento. Chegou você, chegou os outros que já descobriram. Que descobriram que eu estou aqui, que vão passar uma mensagem diferente da deles, que passaram no diálogo com os espíritos. É, justamente. Esses dois que vieram aqui são espíritos com quem eu falei no diálogo. Um é, o outro ainda não. Mas está querendo ser. Vai ser? Depende só de você. Para você ver como é que é as coisas. Claro. Aí tem outro também que já fez. São três. Muita gente diz assim, você faz um trabalho que eu não entendo porque a espiritualidade não me deu evidência. E eu digo, olha, a gente... Nem tudo é um momento, né? É, a gente faz o que a gente tem, né? Tem coisa que você não pode perguntar para Deus, que ele vai falar para você, calma que não chegou o momento, você vai discutir com ele? Não. Tem como você discutir? É. Se não chegou o momento, não é o momento de discutir. Espera que vai chegar no momento certinho. É. Nada é passado, nada é adiantado. Isso. Tudo chega no momento. Uhum. E tudo que você quer, que você tem uma vontade muito grande, vai chegar no momento certo. Vai, vai, sim. Tudo a seu momento, conforme o seu merecimento. É. Merecimento, não vou dizer que você não tenha. Mas, para te falar a verdade, é isso que eu acabei de falar para você, que é o que está precisando você fazer para você ter o merecimento. Porque não é tão... Para você pode ser uma coisa de humildade, de bondade, de coração bom, que você é muito bom. Você, moço, se pudesse, você até beijava os andarinhos na rua. Você abraçava, você dava... As quiumbas também. Cara... é, as andarinhas também. Então, assim, as quiumbas, é, você também gosta. Então, assim, pelo carinho que você tem. Mas nem tudo... Nem tudo é só carinho. Você aproveitar a missão que Deus te deu, para você saber diferenciar certas coisas, porque são certas coisas que faz o seu trabalho, às vezes, abaixar um pouco a alma espiritual. Você entendeu? Sim. E pode ser que não te atrapalhe agora, mas lá na frente te atrapalhe. Por algo que está querendo chegar muito melhor. Você entendeu? Tem coisa muito boa vindo para você. Muito boa. Mas essa seletiva, essa coisa seletiva que eu falo para você, é para você saber discernir entre o quiumba, porque o quiumba vai ter um momento dele. Vai. Ou então você fala assim, ó, a partir desse momento meu trabalho vai ser só com o quiumba. Você vai ver um tanto que vai aparecer. Que aí? Não, você entendeu? Mas... O que eu não acho certo é você falar com o quiumba, se passando por mim, e ali naquele momento você acreditar que é o quiumba, que é um tranca-rua da zona. Isso é que eu não aceito. Não, claro. Ou melhor, não é só eu que não aceito. É. Todo Exu tronado não aceita. E essa briga não é só minha. Não é. Essa briga é de muitos aí que estão sendo chamados por aquela entidade, quiumba, colocando um nome que não é. Mas então sabe... essa briga está começando a ficar feia é. Na parte espiritual. Sabe de uma coisa, seu Tranca, que eu tenho visto também, já que você está falando disso? É que assim... Assim, o senhor, até vou perguntar isso, quando eu vou fazer um trabalho com algum espírito, eu quero deixar para que as pessoas que assistam não acreditem que ali tem um Exu antes de ela ter que escutar e refletir o que vai falar, entende? Então é por isso que o quê? Eu mostro o que tem aí disponível, então a pessoa vai ter que escutar até o fim, vai ter que pensar por ela mesma, porque, infelizmente, como o senhor mesmo falou, aqui na Terra tem muita preguiça, que quer que a gente escolha tudo o que é o melhor para eles comer. Entendeu? Então essa é uma preocupação que eu não tive muito. Por quê? Porque além de ter esse pensamento que cabe às pessoas ouvirem e decidirem por ela, que eu imagino que vocês também estão me auxiliando a cair nos lugares, porque eu tenho boa vontade de fazer o trabalho que é certo, entende? Aí eu fui num lugar, e aí a mãe de santo falou assim, eu que não vou colocar o meu Exu para expor ele. Eu falei, mas a senhora não incorpora de verdade? Não disse que o outro é quiumba? É, eu disse, e é mesmo. Estão te enganando, estão se aproveitando de você. Eu falei, mão da senhora, não é sério? O meu é, mas eu não vou botar a cara para bater. Eu falei, mas olha, se o pessoal que é bom... Eu coloquei. Olha lá. Qual que é a diferença? Olha lá, se o pessoal que é bom não se manifesta... Como é que você vai saber quem é o bom, quem é o ruim? É, quem é o quiumba, quem é o espírito em verdade? Pois é. Se os bons não aparecem. Não aparece. Se os bons estão escondidos. Então. Se os bons escondem, parece que não presta. Então, mas por que, seu teu? O senhor não... Nem o senhor vai... Porque o senhor está chegando agora. Mas os guias próprios do diálogo com os espíritos... Não convence os Exu, convenceu os aparelhos dele, que são bons, incorpora mesmo e tá lá, e não é quiumba, a vir e mostrar o que é bonito. É, que assim, é o que eu tenho fé que isso estava acontecendo. Eu entendi assim. Entendeu? Que essa mãe do santo é assim. Se ela fala que ela não vai colocar o Exu dela para dar a tapa, né? Como é que você falou? A cara a tapa. Que nem ela mesmo confia no Exu dela. Ah, nem ela mesmo confia no Exu dela. Você entendeu? A minha moça confia em mim. Tanto que quando ela começou a mexer, foi tudo eu que fui falando devagarinho na cabeça dela. E assim, uma ideia liga a outra ideia. Nós somos assim, moço. É bom? Ah, comentar algo é muito importante. Mas vamos ver se nós vamos pôr isso pra frente. Falar é muito fácil, até papagaio fala. Não é assim? É, ué. Agora eu quero ver a tua cara tapa. Isso. Por que ela não colocou? Então. A minha moça também ficou... Não, vou mentir porque eu não tô aqui pra mentir, mas vou falar também. Agora, a minha moça ficou sim. Ficou receosa. Ficou com medo, receosa. Ficou umas noites aí, claro. Ixi. Quem tá com a minha moça de perto sabe que ela tava ansiosa, tava nervosa. Estava inquieta e é fácil, muito fácil conhecer ela quando ela está nervosa com algo. Ela fica sem parada, ela fica inquieta, parece que soltaram uma bomba no pé dela e tá explodindo até agora. Filha de Ansan. É, não tem parada, é vento puro, né? Então assim, ela não... Ela tava, só que ela não é de falar. Não. Ela fica sentindo aquilo pra ela. Por quê? Sabe qual que é a preocupação da minha moça? Desequilibrar os outros. Desequilibrar os filhos dela. Pô. Porque se ela desequilibrar os filhos, se a mãe do santo, que ela é a mãe do santo, é a dirigente espiritual daqui de dentro, eles notar que ela está insegura, o que vai sobrar para eles? Sim, né? Se eles confiam da força dela para tudo acontecer. Uhum. Então ela não fala, ela não transparente para eles, mas eu sou o guardião dela. Pô, e eu sinto tudo. Sim. Vejo tudo, estou sempre perto. Se eu não estou, eu mando um dos meus para cuidar. Você entendeu? Sim. Então eu estou sim. E eu sei que ela também teve esse medo. Olha lá. E tá assim. Ai meu Deus, o que o seu tranca-rua vai fazer? Ai, seu tranca-rua vai falar. Isso. O que o seu tranca-rua vai fazer? Vai falar. Nem ela sabe o que eu vou falar. Não sei. Nem ela sabe o que eu vou conversar com você. Então. Que eu não deixei, em momento nenhum, escapar nada. Eu sempre falo muita coisa pra ela. É. Mas nesse momento, uma coisa minha, moço. Isso. Não é dela. A briga não é dela. Não. Tudo bem, vai dizer que um pouco é, porque ela também não gosta, fala mal de mim. Você quer chamar minha moça pra briga, você falar mal de mim, pra ela. Aí você chama briga. Oi. E isso ela fala pra qualquer um. É falar mal da Umbanda e falar mal dele, de mim e do preto velho, senão ele também fica, fica chateado. Sim. Então assim, são coisas que ela não aceita. Nossa. Ela não aceita, não acha nada de às vezes perde até um pouco a educação que ela tem demais. Nossa. Que ela não gosta de falar. Nossa. Principalmente mim, porque eu já é aquela coisa de ser mal falado há muita década. Nossa. E a preocupação dela toda aqui, claro que tem todo um conjunto para mostrar. É. Mas a maior preocupação dela era eu. Oi. Você acredita nisso? Não. Era eu. Não. Ela quer que eu falo, mas ao mesmo tempo ela ficou com medo de eu falar. É. Tá vendo? Mas eu vou falar o que eu tenho para falar. Não vim aqui para mentir. Tá vendo? Você entendeu, moço? Sim, sim. Então, é o que eu te falo. É. Se ela, essa mãe do santo, ficou receiosa de colocar a cara do Exu dela para bater, como isso, ela fala, fala, é assim, se ela teve, nem ela mesmo confia nele. É. Porque nós temos uma cumplicidade. Então. Se você tem um Exu, uhum, ou uma pombogira que você trabuca com ela há muito tempo, você cria um vínculo muito grande, uma cumplicidade muito grande. Uhum. Eu confio em você e você tem que confiar em mim. Isso. E é assim que funciona. É. Que se meu próprio médico não confiar em mim, moço, quem vai confiar? Fala pra mim. É. Quem vai confiar? Huh. Então ela tá errada. Ela tinha que falar, não, eu vou fazer, porque eu tô vendo muita anarquia aí aparecendo, e eu vou mostrar que o meu é diferente. Pronto, é só isso. Mais nada. Huh. Ela não vai fazer nada. Então. É igual a minha moça, ela não tá fazendo nada, quem tá fazendo é eu. Isso. Você entendeu? É. Se tiver briga, se tiver requeima, vem pra cima de mim. Vem. E pronto. Então. Então eu tô aqui pra ser mais certo, objetivo, isso, e claro, pronto, possível. Sim. Só não vai me entender, uhum, quem é surdo. Uhum. Mas se souber olhar na minha boca, é, vai entender o que eu estou falando. Vai entender. Então agora, ficou bem assim, o senhor foi sincero comigo, eu estou sendo sincero com o senhor, a gente chegou num ponto comum. O senhor vê que para mim também é muito difícil quando vocês aí, que têm o amor dos aparelhos, não conseguem movimentar o povo certo para chegar em mim. Pô, se o Exu não consegue fazer acontecer dos bons chegar em mim, quem é que vai conseguir? Não é? Moço, deixa eu falar uma coisa pra você. Uhum. Que sirva de conselho. Claro. Quando você começa a trabucar, a espiritar um médico. Sim. Ele tá dentro do combate, não tá? Uhum. Aí começa a se girar ele. Isso. Aí vem um, vem outro, vem um, vem outro, vem um, vem outro. Até o momento de chegar o dele, demora um pouco. Mas quando chega o dele, acabou, não vem mais outro. Uhum. Viu você fazer uma pergunta pro preto velho que me deixou mais nervoso ainda? Pra te falar a verdade, As perguntas, ainda bem que ele é inteligente, ele sabe responder direitinho. Se fosse eu, já respondia diferente. Não, qual é que é? Porque você fez uma pergunta pra ele a respeito disso. É. Se uma entidade, se um médico pode trabalhar com 3 Exu, 4 Exu, 5 Exu, mentira! Está. O Exu trabalha com médio, um médio trabalha com Exu. Um só. A minha moça trabalha só comigo. Uhum. Claro que ela tem uns de proteção. Uhum. Ela é de Marabô, que ela é filha de Xangô, Cunhaçã. Uhum. Quem protege a coroa dela é Marabô. Uhum. Marabô não é de Trabuco. Uhum. Tá na proteção. Ela pode trazer o Ventania o momento que ela quiser, porque ela é filha de Ansã. Uhum. Ela pode trabucar com 7 cruzilhadas? Pode, porque trabalha nas 7 linhas. Você entendeu, moço? Uhum. Se ela quiser trabucar, ela trabuca com qualquer outro Exu. Uhum. Mas pra que ela vai aparecer? Uhum. Ela não é melhor que ninguém. Uhum. Você entendeu? Sim. Só eu dou conta. Oh, e se eu não der conta que isso não aconteça, eu peço meu reforço. Uhum. Porque eu tenho muito soldado à minha mercê no momento que eu precisar. Tem 7, mais 7, mais 7, mais 7, aí vai colocando 7. Uhum. Você entendeu? Sim. Pra que eu vou colocar a minha moça pra trabucar com 3, 4, 5 Exu que vai resolver um problema que eu posso resolver? Uhum. Pra quê? É. Só pra aparecer? Só pra mostrar que ela pode, que ela é uma boa médium? Bom médium é aquele que respeita o seu próprio guia. Sendo ele um preto velho, sendo ele Exu, sendo ele uma apologia, sendo ele uma criança gostosa, sendo ele um caboclo, pode ser quem for. Mas que seja um. O médium não é passagem. O médium não é aquele que se passa a todo momento. Vai lá, vai o outro. Tá fazendo a fila agora. Precisa de uma fila? Não, não precisa. Médium sério, ele tem que ter cumplicidade com um só guardião. Um só Exu. Sim. Porque o que muitos faz, eu faço sozinho. Você entendeu? É. Então não precisa. Entendi. Então quando você fez essa pergunta pra ele, ai, se eu pudesse. Eu tinha entrado, mas falei, deixa eu esperar meu momento. É, e meu momento vai chegar. Vai chegar. Então tudo eu escutei, tudo eu vi as respostas dele, muito inteligente, tudo que ele falou é verdade. E tudo que ele falou, eu falo mesmo mais um pouco. Eita. Médio para ser médio, uhum, não precisa de mostrar que ele é bom em várias entidades. Uhum. Ele precisa mostrar que ele é bom com um. É. Que um só faz o que tem que ser feito. No resultado, né? Com certeza. Claro. Resultado. Isso. Porque não precisa ter muitos que às vezes 3, 4 não resolve nada. Uhum. Fica só vindo um, vindo outro, o aparelho fica cansado, fica doido porque não sabe com quem. Ah, eu vou firmar ali. Vou firmar pra quem? Fulano, pro ciclano? Tá, eu vou firmar pro veludo, vou firmar pro capa preta, vou firmar pro seu tranca, porque eu trabalho com os 3. Peraí. Quem me garante que um daqueles não é um quiumba? Eita. Você entendeu? É melhor você ter um na sua coroa, de frente, que é o de trabuco, e os outros na proteção. Tá. Pronto, não precisa de mais. Para com essa coisa de mistificar que eu sou o melhor médico, que eu sou o poderoso médico. Não existe médico poderoso. Que cada um dos médicos que está aqui para trabucar veio com a missão de fazer a caridade, emprestar seu aparelho e pronto. Só isso. E se fizer um bom trabuco, que beleza. Se fizer um mau trabuco, que dó dele. Pronto, só tem a sentir dó. Que não usou a mediunidade como deveria ser usada. E se fez errado, pede perdão. Uhum. Fez errado, pede perdão. Ajoelha, bate o joelho no chão e pede perdão para Deus. Uhum. Que Deus perdoa tudo. Mas tem a lei de causa e efeito. Claro que o errado, um momento ou outro, você vai ter que pagar. Mas vem mais branco, né, moço? Ô, seu Exu, vem mais devagar. A gente já terminou assim nosso primeiro encontro. Vou pedir vou pedir uma mensagem final pro senhor. E no outro, já quero que o senhor venha respondendo uma coisa. Por que que é que esse médium... Calma aí, daqui a pouco o senhor responde. Por que esse médium que recebe 2 Exu, 3 Exu, não tem o Exu principal que diz a ele, esses outros não precisam responder, não, meu filho. Não precisa incorporar, não, meu filho, porque eu dou conta de tudo, eles me ajudam aqui do lado espiritual, eu aqui incorporado. É a mesma coisa dele estar incorporado, porque o conhecimento se passa pela telepatia. Né? Então, deu para entender a sua mensagem. Agora eu quero... Daqui a pouco o senhor fale para mim, mas agora eu vou pegar a sua mensagem final. Daqui a pouco o Exu fala para mim isso. Como é que pode que um Exu, e depois vem mais dois, e por que que ele não fala, não, eu sou o seu Exu, sou eu que trabalho, e aí esses outros aí é coisa da sua imaginação, ou, é que, ou será o que que é isso. Mas vamos lá, passa a sua mensagem final, assim, para esse primeiro encontro nosso, o que de tudo que o senhor falou assim, que o senhor quer que a pessoa assim, grave dentro do coração dela, que tranca, ou sei lá, o que tranca a rua é isso, ou que é, espiritualidade é sério, sei, o que, que o senhor acha que é mais importante que o senhor leve, sem contar que tudo que o senhor falou é importante, mas sim uma que ressalta. Tá, vamos lá. Primeira coisa, você vai falar de 1 a 3, não, você vai falar desde que eu falo. 3 coisas mais importantes. É melhor colocar 5, que eu não tô nem acabado. 5 coisas mais importantes. Primeira coisa que eu vou falar pra você. Vamos ver. Pra quem tá me ouvindo. Isso. Quem pra, tá me colocando aí, tá me vivendo, que vai me ver. Né? Vai ver o senhor. Vou falar uma coisa aqui, que ele falou pra mim, ser bem sincero. Eu, momento nenhum eu não fui. Ele quem? Você até falou pra mim ser mais sincero, porque eu já fui, que tudo que eu falei foi importante, isso. Mas é pra mim agora falar uma mensagem. Isso. A mensagem que eu tenho pra falar é o seguinte. Tome cuidado com a lei de causa e efeito. Tome cuidado com os passos de cada um que vai se dando. Tome cuidado com as mentiras, as blasfêmias, as melindrices de cada um de vocês. Exu não está aqui para tirar o que deu. Exu não está aqui para fazer maldade. Exu não está aqui para mentir em nome de alguém, ou nome de um, ou nome do outro. Exu está aqui para fazer a diferença na vida de vocês. E essa diferença, na lei divina, ou sendo, eu não trabuco só. Eu trabuco a proteção de Deus Todo-Poderoso. Quem nunca viu um Exu falar em Deus Todo-Poderoso, está ouvindo a primeira vez. E que fique bem gravado na mente de cada um de vocês. Eu executo aquilo que é mandado pela lei maior. Eu executo aquilo que me é permitido. Só que manda um aviso para esses quiumba aí que está fazendo bonito com o meu nome, tentando achar que está bonito falando o meu nome, eu vou atrás de um por um de vocês. Um por um de vocês. Se prepara, que eu não estou só. A lei maior está comigo, coisa que vocês não têm. É minha mensagem por enquanto, viu, moço? É assim que funciona. Sou diferente de um preto velho, porque preto velho a mensagem dele é de humildade, caridade, amor, intolerância. E eu já sou diferente. Não é que seja diferente para pior. É diferente para melhor, muito melhor, porque eu executo. Ele fala e diferencia, eu executo. E não quero, não aceito. Não aceito de maneira nenhuma. Ninguém mais falando meu nome em vão. Se quer me conhecer, vem aqui me conhecer. Se quer falar comigo, vem aqui falar comigo. Eu estou aqui, esperando vocês no momento que vocês quiserem. Eu só não quero que use o meu nome, que fala de mim, coisa que vocês não conhecem. Que até papagaio fala. Então eu quero ver vocês falar aqui, para mim. Se o Dranga está chamando para briga, não. Eu estou chamando vocês para conhecer a verdade. A consciência, né? A consciência de cada um é que fala aí o que eu estou chamando. Consciência de cada um é que chama. Que fala aí o que eu estou chamando. Eu só estou falando que se vocês querem conhecer a verdade, eu estou aqui. E estou aqui para cada um de vocês quiser fazer um teste comigo, eu estou pronto e preparado. E sempre tive. Só que eu não aceito mais. Acabou a minha paciência. Acabou. Isso eu estou falando sério. Sim. Muito sério. Minha paciência acabou. E eu não vou ter mais paciência. Que paciência tem limite, né, moço? Sim, então a minha está chegando no fim. E agradeço muito a Deus pela minha doutrina diferenciada. Que se fossem outras décadas eu já tinha resolvido do meu jeito. Então, que fique bem gravado na mente de vocês. bem gravado. Para de falar o meu nome aonde eu não tô. Eu tô aqui. E tem outros congá que eu vou também. Se quiser, eu até falo. Eita. Mas ninguém é merecedor de ouvir também. Não tô aqui para falar para vocês, para vocês jogar quiseira nos congá que eu vou. É. Você entendeu? Então, muitas das vezes, vocês podem até armar. Se vocês quiserem armar aí, que eu tô esperando. Agora, falar de mim é muito fácil. Muito fácil. Falar que é tranca-rua das almas. Eu só quero saber se vocês é forte o suficiente para me encarar. Só isso que eu quero saber. Espírito para espírito. Não é humano, porque eu não sou humano. É. Espírito para espírito. Só isso por enquanto, viu, moço? É, muito obrigado, seu Exu. Eu que agradeço você. Graças a Deus. Muito obrigado. Seu tranca-rua das almas. Seu tranca-ruas, como que uma pessoa que nunca viu um tranca-ruas pode ter o discernimento de estar falando com o tranca-ruas ou não? Me conhecer. Falar comigo. Igual você está fazendo. Só que aí, você me pergunta. Eu já falei com tantos. Aí eu te pergunto. É. Você viu a diferença? Sim. E muito grande. Então é fácil você conhecer outra rua das almas. Moço, igual eu já falei, vou falar de novo. Eu sou a entidade das mais velhas décadas que trabucam até o momento de agora. Então eu sei bem o que eu estou falando. E quando se é uma entidade que vem galgando, vem querendo fazer algo diferente, mudança. Ah, mas aquele lá não é o tranca-rua, porque o tranca-rua não fala em Deus. Eu falo. Ah, aquele lá não é o tranca-rua, porque ele fala que não faz maldade, mas eu não faço. Ah, aquele ali... Não, aquele ali não é o tranca-rua não, porque tranca-rua ele aceita qualquer coisa para fazer, derrubar alguém, acabar com a vida de alguém. Eu não aceito. Então a diferença é essa. Que muitos quiumba, deixa eu falar para você uma coisa, que é fácil de conhecer. O quiumba tem acesso, nesse momento, eu trabucando, ele tem acesso. Que ele pode ligar o pensamento dele aonde eu estiver. Ele tem esse acesso. Mas quando eu estou desincorporado, que eu saio desse aparelho, se eu quiser ir no nada, porque o vazio é dono, é o Jumirim. O nada sou eu. Ele não vai descobrir nada meu. Então tem muitos quiumba aí, muitas entidades que se dizem na rua das almas, que não sabem que a minha doutrina mudou. E isso eu estou colocando aqui, nesse momento. Para todos saber que a minha doutrina mudou. Seu tranca está mentindo. Então vem cá. Chama de novo. Vem cá. E me conhece. Bigode é bigode. Aí vai saber se eu estou mentindo ou não. Tá certo. Porque se a minha capa pode esconder tudo. Só não esconde a mentira e a falsidade. Como é que eu vou estar de frente a isso aí? É. E mentindo. Eu não posso. Não. Isso não é a minha doutrina. Uhum. Então tem muitos que não sabem disso. Que eu mudei a minha doutrina. Que eu sou uma entidade diferenciada. Porque se é normal uma entidade fazer a maldade todo o tempo, tem que ser normal ela mudar também. É. Tem que ser normal ela começar a fazer a bondade, a caridade, a evolução espiritual. Se um ser humano sempre fez errado, matou, roubou, usou droga, estrupou, fez mal não sei pra quem, ele vai para dentro da igreja evangélica e pede perdão para Jesus, a vida dele não é mudada? Sim. Por que que eu, com todos os meus erros que eu fiz lá atrás, eu também não posso pedir perdão para Deus? Uhum. E mudar toda a minha doutrina? Uhum. Por que, moço? Fala para mim qual que é a diferença de uma coisa com a outra. Uhum. Se Jesus, se Deus não perdoa tudo, até quem foi pior do que eu, porque eu nunca estropei. Uhum. Eu nunca estropei, nem quando eu fui reencarnado. Uhum. Esse pecado eu não trago. Uhum. E Jesus não perdoa tudo? Uhum. Ele perdoa. Quem aceita Jesus é perdoado. Quem aceita Jesus é reconhecido. Quem aceita Jesus começa uma vida nova. Uhum. Pronto. Eu também pedi perdão. Eu também mudei. E aí? Quem vai me condenar agora? Quem vai dizer para mim? Quem vai dizer? Porque se alguém falar para mim que eu não fui perdoado, então vocês também não foram. Uhum. Então é tudo mentira. Então o perdão que vocês dizem que teve de Jesus, vocês não teve. Porque eu tenho certeza que eu fui. Tanto que eu fui, que a minha doutrina é diferenciada. Uhum. Mudei para fazer a bondade, a caridade, ajudar quem necessita. Eu desmancho macumba, eu desmancho magia negra, eu desmancho trabalho mal feito, trabalho de amarração, trabalho de acabar com a vida, eu desmancho isso tudo. Uhum. Por quê? Porque eu pedi perdão para Deus e Deus me perdoou. Porque eu sempre pensei que eu era melhor do que Deus. E melhor do que Deus não há ninguém. Ninguém. Ninguém é maior do que Deus e melhor do que Deus. Isso, eu tô calmo. Então, muito bem. A gente estava falando antes sobre o tal do médium incorporar mais que uma entidade. E a pergunta foi, por que então que o Exu principal daquele médium diz, eu sou o Exu principal, não tem precisão de incorporar outro, porque o conhecimento do outro ele me passa e eu faço aqui incorporado. E dá no mesmo resultado. Por que o principal não fala? Ah, e tem mais. Se o principal não fala, por que que o Exu, o chefe da esquerda à noite lá do Pai de Santo, não fala? E às vezes até eu, o próprio Pai de Santo, tem até 3 entidades. Lá vai eu de novo. Já vou eu de novo. Vamos lá. Se o Pai de Santo diz que ele tem 3, eu quero saber pra quê. Qual é o fundamento dele ter 3? 4, 10, 20, pra quê que ele tem? Eu quero saber pra quê que ele está aparentando, apresentando o que ele tem. Sim. A minha moça, que eu estou trabucando com ela, ela é mãe de santo. Yeah. E aí? E ela só tem eu. Então o outro Pai de Santo é melhor do que ela. É. Para se dizer assim. É. Porque ele recebe mais. É. Não, moço. Não tem essa doutrina. Na Umbanda, nessa Umbanda que eu estou nessa doutrina, que eu estou elevando espiritualmente por ela, não tem essa doutrina. Se esse Pai de Santo fala que ele é da Umbanda, ele está na Umbanda errada. Porque na Umbanda não se usa uma entidade, um médium, para 3, 4 entidades. Não tem necessidade. Sendo que um resolve o problema de 3, de 4. Ou de até de 10, de 20, não sei de quantos. Para quê? Isso é falta de humildade do médium. Falta de humildade do Pai de Santo. Falta de humildade da Mãe de Santo. Que quer aparentar mais do que os outros. Quer mostrar mais, que sabe mais, que é entendido mais. Uhum. Então a minha moça então não entende nada, né? Porque ela só tem eu. Uhum. Agora, tranca-rua de Trabuco é eu. Mas tem o tranca-rua Orixá. Uhum. Que está lá firmado. Uhum. Barra. Orixá. Orixá. Uhum. Então, seu tranca-ruas. Se uma pessoa tem, vamos põe aí o Exu. Moço, para só um minuto para mim. Deixa eu falar, desligar ou? Eu vou ter que retirar, urgente. Tá bom. Nesse momento, salve a força de quem pode. Dá o meu biscoito, eu vou resolver uma coisa que está no momento.